É o Marcos Alves falando de amor. Confunda não, tá? Portal do Arrocha. Que era uma moça, uma moça muito especial, que namorava um cara que também parecia ser especial. Ele demonstrava de ser um homem diferente, mesmo com sua gentileza, não conquistou a família da gente. E ele demonstrava amor e jurava que nunca te enganou, que seria ser um anjo da vida dela, que nunca mais maltrataria ela. E ela confiou e entregou todo o seu amor. E esse cara, com o tempo, a sua máscara quebrou. E agora ele bate nela. E ela chora, correndo pro braço de sua mãe. E agora eu tô sem saída. Fala, meu parceiro, no Esquadrão. Tamo junto, meu ré. Devia ter feito as coisas direito. Você é um mentira desse sofrimento, porque viver assim eu não aguento. Só quero ser feliz. Alô, Luiz do Quadro, tamo junto, papai. Máscara quebrou. E agora ele bate.